minha dó nem piedade. Aumenta mais a estressada. This is inefficient in my mind's imagination. The whole band of shotguns, smokers, I'm smoking them at the basement. This is not rap, this is not hip hop. Just another attempt to make the voices stop. Rapping to prove nothing, just writing to say something. Cause I wasn't the only one who wasn't rushing to say nothing. This doesn't mean I lost my dream. It's just right now I got a really crazy mind to clean. Gangsters don't cry, therefore, therefore I'm a diferença. E você sabe disso.

novinha do Papo Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. O GW que te chama, desafio foi lançado. Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em paz. Vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz. Aquela que vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz. Aquela que vai em paz. Olha a menina, toda se exibindo. Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo. Bate bunda, bunda, bate lá e quebra o propósito. Contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo, vai, vai, vai, vai. Carretinha estressada, equipada com salto falantes. Aero 7K, módulos saúde digital. Vai malandra. Eita louca, tô brincando com bumbum. Tum, tum, tum, tum. Vai malandra. Eita louca, tô brincando com bumbum. Tum, tum, tum, tum. Tá pedindo. Se prepara, vou dançar, presta atenção. Ai, papará. Cê que aguenta. Se tu olhar, descer que carro até o chão. Bora, tio! Desce, rebola gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito. Se começar abraçando contigo, ataca, ataca, ataca. Se rebola gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito. Se começar abraçando contigo, ataca, ataca, ataca. Não vou mais parar. Eita louca, tô brincando com o bombom. Tadum, tadum. Não vai malandra. Eita louca, tô brincando com o bombom. Tu tá pedindo. E se prepara, vou dançar, presta atenção. Tudum, tudum. Fica aguenta. Se tu me olhar, desce que garra até o chão. Anitta. Desce, rebola gostoso, empina, melando, te pego do jeito. Se começar abraçando contigo, é taca, taca, taca, taca. Se a bola gostoso, um empina melando, eu te pego de jeito. Se começar embasando contigo, não vou mais parar. Você vai aguentar. Não vou mais parar. Você vai aguentar. Vai, malandro. Eita, hein? Eita, hein? Montadora do Brasil. Com um copo na mão e um sorriso no rosto e o coração vazio. Quando chega alguém me falando em namoro, chega, bate um calafrio. Com um copo na mão e um sorriso no rosto e o coração vazio. Quando chega alguém me falando em namoro, chega, bate um calafrio. O meu ex fala que eu tô na pior. Tô abandonada, é verdade, eu fico só. Imagina meu coração lá. sorriso no rosto e o coração vazio. Quando chega alguém me falando em namoro, chega, bate um calafrio. Com um copo na mão e sorriso no rosto e o coração vazio. Quando chega alguém me falando em namoro, chega, bate um calafrio. O meu ex fala que eu tô na pior. Tô abandonada, é verdade, eu fico só. Só bebendo, só beijando, só ligando o paredão. Se a cerveja tá gelada, imagina meu coração. Só bebendo, só beijando, só ligando o paredão. Autoestima lá em cima e as novinhas lá no chão. Lá no chão, lá no chão, as novinhas lá no chão. Se a cerveja tá gelada, imagina meu coração. Lá no chão, as meninas vão. Carretinha estressada, batendo pesado. Amei demais. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Era uma briga acima da outra. Ô, moça, não dá mais. Era uma briga acima da outra. Suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdido e vira que mina. Sai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdido e vira que mina. Brilha, Lobinho! Aí o peito! Saca palô! Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Era uma briga acima da outra. Ô, moça, não dá mais. Era uma briga acima da... Gel safadão, vai com suas amigas pra lá. Cuidado, Gel. Cuidado pra elas não te dar perdido e vira que vira. Sai com suas amigas pra lá. Então cuidado pra elas não te dar perdido e vira que vira. Sai com suas amigas pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vira que vira. Sai com suas amigas pra lá. Cuidado! Atenção! Cuidado! Cuidado! Tizia! Tizia! Falido Mega Som! Então você vê sua música.com. Marcia Felipe! Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Deu tapinha na potranca com o bumbum, ela balança. Mas se chama de malandro e ela vai se apaixonar. Deu tapinha na A hora do show é agora. Então, Marcelo Doc, bota a carretinha estressada no 14, meu patrão. Agora vai sentar. Tapinha na potranca com bumbum, ela balança, mas se chama de malandro e ela vai se apaixonar. O tapinha na potranca com bumbum, ela balança, mas se chama de malandro e ela vai se apaixonar. Estressando a concorrência sempre. Jorge Luiz, moça, aplaudir. Escuta aí, ó. Essa menina é um problema, é cheia de esquema, ela é complicada. DJ Mariano e mais um New Set Live. Tem alma de pipa voada. Fala que vai pra casa das amigas e mente pra mãe do pai. Bota da roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai. Hoje, hoje vai chamar o probleminha. Hoje a gata vai perder a linha. Hoje vai curtir com as amiguinhas. Hoje o negócio vai ficar bom, bom, bom. Hoje vai chamar o probleminha. Se vai. Hoje a gata vai perder a linha. Hoje vai curtir com as amiguinhas. Vai rebolar em frente ao paredão. Vai mexer a raba. Vai mexer, mexer a rabiola. Mexer a raba. Vai mexer a rabiola. Mexer a raba. E mexer a rabiola. Rebolar gostoso até o chão. E mexer a raba. Para que mexer a rabiola. Mexer a raba. Mexe, mexe, mexe a rabiola, mexe a raba, mexe a rabiola. A metaleira toca aí, bate. Você mais um do nosso repertório no Marroquete, o filhote. É a pegada do Rafinha na base. Sérgio, será no cueca, se cai, fio louco. Olha aqui, hoje vai chamar o probleminha. Hoje a gata vai perder a linha. Hoje vai curtir com as amiguinhas. Hoje o negócio vai ficar bom. Hoje vai chamar o probleminha. Hoje a gata vai perder a linha. Hoje vai curtir com as amiguinhas. Vai rebolar em frente ao paredão. E mexe, mexe, mexe a raba, raba, raba, rabiola, mexe a raba. Olha quem mexe a rabiola, mexe a raba. Mexe a rabiola. Rebola gostoso até o chão e mexe a raba. Olha quem mexe a rabiola, mexe a raba. A estressada do rock no 14. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Me chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Amor. Tenha dó nem piedade. Aumenta mais a estressada. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. Não dá mais pra esperar. O tempo castiga. Eu preciso te encontrar. som automotivo. A mais nova pressão automotiva do rock chegou. Aqui está a carretinha estressada. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Oh,

coração, eterno prisioneiro da paixão. Carretinha estressada, equipada com alto-falantes, Aero 7K, módulos saúde digital. Eu vou deixar você partir. Montadora do Brasil. Vem me ver.